sendo a última pessoa que queria ver. Beija seu olhar, vamos conversar pra saber se ainda vale a pena. Agora, oh, minha mão deixou ir embora de vez. Com muito amor e carinho para todos os amigos músicos de Misiones. Eu já nem lembro mais qual foi a última vez que me tocou. Nem naqueles comentários bobo que eu digo e sempre gostou. Saí sem avisar, chega de manhã, eu parecendo